1-0 no 2. Tran 3-2, 1 meia, no solo de Salvador, aos 1 no 1, no libere à direita, chama o solo 1-2-1-9. 2-1-9, 3-2-1-6. Oi, muito boa tarde, gol na 7-5-4, sobrevisando o procedimento, R-Nasal na 0. Gol no 7-5-4, boa tarde, tráfego avistado, atento aos primeiros 1.200 metros da 1-0 fechados. O vento de 120 graus com 4 nós, informe passando Serra Victor 372 com trem baixado e travado. Chamará no Serra Victor 372, baixado, travado, gol na 754. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Kilo. Afirmativo, via Alfa, reporte antes da Kilo, 3216. Segue Alfa Juliette Remota 1-3. Alfa Juliette para a Remota 3-2-1-6. Gol 754, está autorizado o pouso, vento no 70 graus, 05 nós. Autorizado o pouso, gol 754. Salvador, boa tarde, então 8001, 7 de novembro, passam 200 para o 150. 001, boa tarde, contato radar, vigilância, autorizado chegar na Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-2, informe localizador. Ok, na Mari, desce para 2000, intenção efetual R9 da 1-0, 8001. Então mantenha a chegada na Mari até a posição ITAP, após ITAP, Pronto Serra Vitor 366, descida para 2.500 pés. Desce para 2.500 na Mari até ITAP, após ITAP, Pronto Serra Vitor 366, outra 8.001. 7, passa nível 1.2.0, chame Recife, frequência 1.288, alternal 3.325. 1288-133-25-4107. Chegada a Mário, desse mantém o 050, vigilância radar. Nível 050, chegada a Mário, voo no 941. Aguarde coordenação. Informação novembro, nosso escudo. Informação em curso é a Oscar, guardando 340 Guarulhos, objeto 6741. Sete vento, 150 graus, 059. Objeto 6741, autorizado Guarulhos, nível 340, via Amperuísque 50. Decolando da pista 10, deslocada 12,00 metros, com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5114. Autorizado conforme 340 Guarulhos, via Amperuísque 50. Decola da cabeceira 10, ascende dos menos 1.200 metros, curva direita, saída da Eldiner, 1935, transponder 5114, Webjet 6741 no portão número 4. Webjet 6741, correto, portão 04, chame pronto para o pushback, assinamento. Alexandre, obrigado. Bono 754, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Bono 754. O Papatango Victor, Foxtrot, Foxtrot decolado aos 20. Ingresse no corredor Axé, 1 no mil pés, chame o controle, 119.8. Autorizado com a direita, chamará controle 119.8, Bravo Kilo, Vitor Fox Fox. Controle Salvador, Papatango, Vitor Fox Fox, decolou na sua escuta. Controle Salvador, Papatango, Vitor Fox Fox. Fox Fox, chame controle em 119.35. 4, 1, 2, 19, 3, 0. Convita Fox Fox. Sou Fox Fox. Corredor Axé, um no meu pé. Se informe no Fala da Barra. Corredor Axé, um no meu pé. Se for apontar na Fala da Barra, Vitor Fox Fox. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TAP 3834, atinge e mantém no tipo 0, chegada Mari. 3834, desce e mantém a nível de voo 060, chegada Mari, vigilância. 060, chegada Mari, vigilância, TAP 3834. Controle Salvador, boa tarde, TAP 3274. Informação 90, autorizado pelo centro 1960, vestido 250 nós, desse mantém 070, chegada Mari, então 3174. 070, vestido da Mari, 3174, a intenção é completar com um RNAV, ok? Tente. Frequência do controle 119.35, transponder 5117. Tente azul 4061 no 360 para Campinas, pista 10, 1200 metros, deslocada, primeira curva à direita, gole, saída gole, Gonza, Upper Whisk 58, controle 1935, 5117 o transponder. Correto, chame pronto para o pushback, acionamento, portão 09, azul 4061. Tente azul 4061. Da Barra. Afirmo, se possível, vá para o da Barra e retorna. Com 1000 pés ou 1500, se possível. Gente, chame no farol da Barra para o retorno, Vitor Fox Fox. Chamará o farol da Barra para o retorno, Vitor Fox Fox. 082, após a área 4082. Jete Tango Zulu, prossiga para o solo. Lade para o pátio, pátio 3, para o pátio 5, a Paité. Jete, Jete Tango Zulu vai iniciar o táxi no pátio 3 e vai reportar para o ingresso no pátio principal. Azul 4082, recusa para 2109. O procedimento é RNAV, informe passando 366. Está autorizado o final RNAV, reportará passando sem aviso 366, então 8001. Ingresso Juliette, portão 08, gol no 754. Juliette 08, gol no 754. Principal, seguir a mesma, o Boeing vai parquear portão 08, após o parqueamento prossegue Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec para o cruzamento da 1735, Juliette Tango Zulu. Para 2109, reduzindo 2109, gol 1941, atingiu 050. Controle Salvador. Objeto 6721, cruzando 90 para 150. Objeto 6721, autorizado via chegada Mari, desse mantém a nível 080. Via Mari 080, objeto 6721. Táxi, objeto 6741. Cadê o táxi? 941, desça via para 2000 pés, ajuste 10012, informe localizador. Ajuste autorizado via para 2000 pés, 10012, informa que a intenção é executar o procedimento RNAV da 10. Gente, após etapa então, voe para o Serra Vita 366 para final do RNAV, descida para 2500 pés. 2500 pés, após etapa, Serra Vita 366, voo no 94. Nave, pistão 10, chame torre 1186. Completa, chama torre 286, 38001. Bom dia, boa tarde. Evita Fox Fox, autorizado ingresso no corredor Bonfim, mantendo 1000 pés. Autorizado ingresso, mantendo 1000 pés, corredor Bonfim, Fox Fox. Oi, Salvador. Boa tarde, TAM 8001, está avisado, final RNAVE da 10. Tráfego avistado, primeiros 1200 metros da pista 10 estão fechados. Vento 130 graus com 9 nós, pouso autorizado. Ciente da restrição da pista, pouso autorizado 10, 8001. Só me confirme o trem de pouso? Lhe informo em 30 segundos. Ok, informe, trem checado. Reportarei. Contato na DR3, está ideal, autorizado 1010, autorizado de chegada agora. E o 8001, tem de pós baixar, travado, está vindo. Oi, sim. O 941 está recebendo a informação de tráfego abaixo, posição 12 horas, 2700 metros. O tráfego está mantendo um no meu pé nos corredores visuais de Salvador. Não vai interferir com a sua aproximação. Ótimo, paciente, bom, não é 4, obrigado. Controle, muito boa tarde, o 4082 da Azul. Azul 4082, boa tarde, autorizado via chegada Mari. Desse mantém nível de voo 070, vigilância radar. 070, via chegada. O fórum está mantendo 210 nós para a separação da aeronave na frente. Termo Índia Alfa até o ponto de espera da Delta. Lá todos 18 mesmo. Índia Alfa até o ponto de espera da Delta, gente. 3834, está passando agora o 050 para o 040. Desça para 2000 pés, ajuste 1012, informe no localizador, TAM 3834. Para 2000 pés, 1012, apoderá estabilizando no localizador, TAM 3834. Loureiro? Fala, bom voo. Serra Vitor 366, voo no 941. 941, compete aproximação RNAVE, torre 1186. 186, o voo no 941. Após etapa, vou ir para o Serra Vitor 368 para final do GPS. Descida para 2500 pés, ajuste 1012. Ok, ajustado então, 1012. Para 2500 pés, após etapa, voa o 368, 3174. Objeto 6721, reduza para 2109. reduzir para 210, objeto 6721. Solo aos 33, solo aos 33, libera a pista direita, solo 1219. Libera a direita, chamando 219-8001. O objeto 6741 mantém o ponto de espera da Delta. Tem o ponto de espera na Delta, 6741. Salvador, boa tarde, Vitor Maikirek. 270 para 60, objeto 6721. Alteração radar para sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 020, limite ao localizador, desce e mantém o nível 040. Alteração esquerda 020, limitado ao localizador, descendo para 040. Objeto 6721. Vista a foto, ingressando Interlagos. Ingresso no Interlagos, extensões é prosseguir para pouso em Salvador? Negativo. Gente, autorizado Interlagos, não me escuta. Autorizado Interlagos, não me escuta. Eu vou pedir um pouquinho. Nono. Fala, o filho, como é que é? Como é que é? Confirme pátio 5, nível 040 para a Sierra Índio Romeu Índia. Eu bati. Vai de copo número 2. É. Localizador, tá? 3834, complete final ILS sem glide, chame torre 1186. Torre 1186, tá? 3834. Afirmativo, vai estar na radial 245. 345? 245. Confirme, não estou conseguindo compreender. 245. Gente, grato. Corredor 2, objeto 7721. Mano, táxi tranquilo, TAM 8001. Fala, Salvador, gol 9941, livrando, não sei se foi. Solo TAM 8001 na Alfa, aproximando-se do ataque sua equipe. Prossegue em frente, TAM 8001, autorizado ingresso Juliette, pátio 1, posição 1-1. Alfa Juliette, pátio 1, posição 1-1, TAM 8001. Solo Salvador, gol 9941, livrou na sua escuta, muito boa tarde. Gol 941, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Kilo. Via Alfa, reporte antes da Kilo, bom, 941. Oi, Salvador, muito boa tarde, Altan 3834, passou os terras bastante travados, desocupando. Direita 080, objeto 7721. Notificação, foi apresentado é o 00, não é possível isso. Gente, entremos em contato devido a entrar na área do centro e o mesmo não dispõe do seu plano. Afirmativo, só a correção aqui da distância dá 52 milhas. Confirme? 52 milhas com a radial 245. Gente. Papatel, o Kilo Quebec Serra, pronto, cópia. Confirma? Kilo Quebec Serra, Salvador, Serra Indy Romeo Windy 040, decola dando 7, primeira curva direita, saída da EL após direto. 0123, eu transpondo padrão, controle 119, decimal 35. 0935, 0123, eu transpondo, saída da EL após direto, o 040, Kilo Quebec Serra. Partiu 5, confirme o PB? 04, 062. 062, operacionamento táxi 2, 108. Meia, bom voo. Certo. Elvis Girassi. 340 da Elvis Girassi, é o 6741. Localizador objeto 6721. Ok, complete aproximação ILS sem um glide, chame torre 1186, 6721. 286, objeto 6721. Controle, Vitor, Fox Fox sai para pouso da 17. Ok, então chame a torre agora em 118.6, mantém inicialmente espera com curva pela esquerda, devido à aproximação da entrada 1-0, aguardando a autorização da torre. Sim, a gente espera pela esquerda, chamando na torre 118.6, Vitor, Fox Fox. Controle, Web 6741, pode invadir a Dael? Autorizado, Dael. Certo. Chegou. Continua a aproximação, agora de pista livre, número 2, menos 1.200 metros, 1-0, estão fechados. Sente da interdição, aguardando a pista livre, tá 3174. Por vento de 150 graus com 8 nós. Sente, 3174. Torre Salvador, Papatango, Vitor Fox Fox. Vitor Fox Fox, ciente do tráfego, mantém espera visual no setor e aguarde autorização para aproximação da 1-7. Mantendo espera no setor, aguardando autorização, Vitor Fox Fox. Eu tenho três tráfegos e instrumentos estão no zero, ok? Sente, Fox. Corri, Avisante 721, 5 milhas de cima. 721, ciente, o passando Simbra com trem baixado e travado, 6741, número 2 agora para pouso. Avisante 721. O TAN 3834, solo aos 59, libera a direita, solo 219. Direita, 1219, grave. Chame pro táxi, Serra. É. 356, controle Salvador, Serra 1935. Vitor Rondel, autorizado nível 1950, descida em Raspi. Autorizado, vento no 30 graus, 5 nós. Livre pose, TAN 3, 1-7-4. Bahia 2545, bom 1964. 1-3-4, táxi via Alfa, reporte antes do táxi sem quilo. Paralisa, táxi sem quilo, TAN 3-3-4. Papatango Victor, Mike Quebec, é o solo voltado? Outra escuta. Confirme o indicativo da localidade de Fazenda Pontal. Serra Delta, Lima Alta. Serra Papa, Lima Alta, é isso? Serra Delta, Delta, Serra Delta, Lima Alta. Gente. Doa. Vitor Fox Fox, na escuta, prossiga. É, qual a altitude que mantém aí no setor norte? Como recebe a torre? 5/5 e esse tá mantendo mil pés. Ok, gente, mantém.